pra valer. Quando pego 3 por 1000, caio dentro do real. Cada um é um universo, face a face com você. Somos vivos, mas batemos sempre que erramos. Até quando vamos esconder os nossos braços? Sinto que não temos tempo, ao redor a frustração. Dê uma olhada para cima, dê uma olhada pra você. Quando pego 3 por 1000, caio dentro do real. Cada um é o universo, face a face com você. Somos vivos, mas nascemos sempre que erramos. Até quando vamos esconder os nossos braços?